Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os de coração. A gente fala simples, o pessoal pensa que são aqueles somente que não têm dinheiro. Riqueza é tamanha provação quanto pobreza. Aliás, há três ou quatro grandes provações para o espírito humano. A riqueza, a beleza, o poder, a inteligência. Empregar isto mal é um mal para a alma. Porque vivemos os tempos finais do ciclo. Ah, você está com sinistrose, Paiva. Você se lembra do primeiro milênio, quando terminou? Sim, mas naquele tempo não havia essas preocupações, agora há. Lembremos-nos do apóstolo Pedro nas epístolas. O embate final se desenrolará nos elementos aéreos que se disparão em fogo. A terra ficará calcinada. Os profetas, a partir de Isaías, capítulo 24, a terra cambaleará como um bêbedo, poucos homens restarão, os montes ficarão desabitados. Israel hoje, no sentido lato, abrangente, é a humanidade inteira. Não é só o povo de Israel, que é um povo que merece o nosso amor, como os árabes também merecem. São primos. Pela parte de Abraão, pai de Ismael e Isaac, de Ismael com Agar, de Isaac com Sara. Mas vamos ler aqui Pedro apóstolo, versículos 9 a 13, capítulo 3 da sua segunda epístola. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá, entretanto, como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Como é que ele pôde vir isso há 2000 anos, quando o negócio era na base assim da tiradeira, lança, diante dos armamentos de hoje, era tiradeira. Mesmo as catapultas que jogavam fogo lá longe, pedras, aquilo era tiradeira. Diante dos armamentos, não precisa não ser os atômicos. Só mesmo a sensitividade, a mediunidade, a paranormalidade, como quiserem chamar, porque os homens são pródigos em darem nomes conforme a sua vaidade científica, intelectual, a um mesmo fenômeno. Mas prosseguindo Pedro apóstolo, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Observem que eu falei e piedade. Porque o rádio, se você ler assim, vai virar impiedade, quer ver? Vivem em santo procedimento e piedade. Vira impiedade, quer dizer, é o contrário do que o apóstolo quis dizer. Então digam e piedade. Parem, parem, senão vocês vão dizer o contrário para quem está ouvindo. Vão botar a perder o seu trabalho. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habite a justiça. Agora o Apocalipse de Jesus. O juízo de Deus, capítulo 20, versículos 11 a 15. Você está funesto hoje? Eu funesto o quê? Só quem tem culpa no cartório é que teme essas coisas. Jesus disse que quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas próprias obras. Nós semeamos, temos que colher. Muita gente está sofrendo hoje porque semeou. Tinha o Deus na barriga, o rei, mais que o rei. Não, os tempos chegaram. Quando eu falo assim, pareço enérgico, até violento, não estou sendo. Eu quero sacudir as consciências, acender a brasa na cabeça de todas essas pessoas, não literalmente, mas literariamente, moralmente. Chamar a atenção para os problemas reais, a roubalheira, porque os que roubam não foram educados no sentido de que roubarem, estarão roubando a si mesmo, vão pagar. Não existe impunidade em nenhum ponto do universo. A vida continua após a morte. Deus não nos criou para nos matar. Vamos ao juízo de Deus, capítulo 20 do Apocalipse de Jesus. Segundo São João, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Porque muita gente pensava que os grandes do mundo não seriam julgados, que fazem mausoléus extraordinários para eles. Mas Jesus já havia denunciado o valor dos mausoléus. Sepulcros caiados, lindos por fora e cheios de podridão por dentro. E o Apocalipse diz que no tempo final, tanto os pequenos quanto os grandes serão julgados. E nós estamos vendo isso acontecer até nas praias. Que diz o Apocalipse, e muito sensitivos agora, né? O que acontecer ao pequeno vai acontecer ao grande. Antigamente, as praias poluidíssimas eram do subúrbio. Ramos, Mariangu, que nem existe mais hoje, Caju, de tanto... Está rindo, Maria Helena Pinto da Cunha? Você chegou a tomar banho lá? Teria que ser muito corajosa, viu? Naquele tempo, quem tomava banho na praia de Mariangu era os urubus. O urubu adorava a praia de Mariangu, mas tinha gente que tomava banho ali. As praias limpas eram Copacabana, Leblon, Ipanema, tão poluídas quanto as praias dos pobres. É o Apocalipse cumprindo. O que acontecer ao pequeno vai acontecer ao grande. Ninguém vai se livrar do julgamento, não. Final. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por isso ninguém pode julgar ninguém neste mundo. Eu detesto as pessoas que se colocam nas posições de catão. Essas não se dão bem na RBV. Ninguém será julgado jamais por aquilo que alguém disse injustamente, pela calúnia perpetrada contra ninguém. Os primeiros a serem julgados por Deus são aqueles mais terríveis em julgar os outros. Repararam? E diz o irmão Zarur que quanto mais severa no julgamento dos irmãos à criatura, mais pecado ela tem escondido. Então, procura na censura exagerada aos outros esconder-se de si mesmo, ou esconder-se de si mesma. O senhor não fica alertando todo mundo, mas eu sou pregador, eu tenho que falar isso. Perfeito só Deus, o Cristo, o Espírito Santo. Todos nós estamos nas terras para nos corrigir. Todos nós somos Madalenas. Só que uns Madalenas arrependidas e outros não. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quer dizer, tudo que fazemos está registrado lá em cima, ou lá embaixo. Aqui foi um pensamento que eu ditei para um dia desses, e é bem para agora. Pecar é uma ofensa que se pratica contra si mesmo. É isso, pecar é isso. Quando você peca, você está agindo contra você. Fulano, vamos fazer esse escondido que ninguém está vendo. Fulano, vamos fazer esse escondido, vamos assaltar o banco. Por que eu falo em pecar, pensa logo em sexo. Fulano pensa logo que vai fazer alguma coisa. Não, roubar, caluniar, roubar a comida do irmão. Seu prato está mais cheio que o meu. É um pecadinho, né? Da gula. Então diz assim, aí o pessoal diz, não faz isso não porque Deus está vendo. Já é uma coisa terrível. Seu anjo da guarda está vendo. Eu digo, mais que isso no caso pessoal, você próprio está vendo. Você próprio está vendo o que você está fazendo de errado, minha irmã. O que você está fazendo de errado, meu irmão. Não há coisa pior que isso. Não, você está escondendo dos outros. Mas como é que você vai esconder de você? E aí vem uma coisa tremenda chamada remorso. Isso é barra pesada, hein? Hein? Dá um microfone ali para ela depressa. Vamos rapidinho. Mas vocês entenderam? Não adianta dizer que está fazendo escondido. Alguém pelo menos está vendo na terra. Você. Fala depressa aí. Hoje pode ser um simples pecado e amanhã pode ser um maior. E pode ser também prejudicial às pessoas, né? Esses pecados que nós estamos cometendo. Sempre será prejuízo, né? Só que eu destaco, sempre quando o pessoal fala em pecado, pensa logo em sexo. Não é só isso, não. Roubar galinha é pecado. Às vezes também os nossos pensamentos podem ser um pecado, né, irmão Pai? Não, às vezes não, sempre. Porque o que você é o que você pensa. Por isso o irmão Zaru criou assim, ó. Ele criou 7 campanhas, 7 comandos, 7 cruzadas. Campanha do bom pensamento, em primeiro lugar você pensa. Campanha boa palavra, que você fala o que você pensa. Depois, boa ação. Você tem que coibir um negócio só no bom pensamento, como dizia o velho Osmar Carvalho e Silva. Ele dizia assim para mim, pai, às vezes era um garotinho dos meus 15, 16 anos, 17. Mas eu estou assim pensando, vejo uns pensamentos assim ruins, eu digo, ué, o que é isso? Eu não sou assim, eu não penso. Sai fora, vai baixar no outro terreiro, meu irmão. Assim que vocês devem fazer quando vocês, de repente, estiverem pensando bobagem. O primeiro prejudicado é você. A questão é você não praticar o mal que está prestes de acontecer. Conforme o relato do Apocalipse de Jesus, segundo São João, essa passagem maravilhosa. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Até de você, minha querida irmã, seus olhos vão ver. A hora ainda não foi fechada para você, minha irmã, nem para você, meu irmão, não foi fechada. Não foi. Ninguém pode fechar a porta para ninguém. Só nós mesmos que fechamos a porta para nós. A hora é essa. Eis que Jesus vem com as nuvens. E todos os olhos o verão. Até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Versículo 7, no capítulo 1, e o final do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida eterna. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O Cristo está disto. Ora vem, política de Deus. Para o homem e para o espírito do homem. Deus está presente.